Diego, vai forçar pronto no ponto de espera. Azul 4959. Torre 1 no 8 decimal, 95, 1723. 1895, obrigado, mano. Rodô, boa noite, Gol, 1723, estabilizado na final dela. Gol 1723, boa noite, autorizado pouso na pista 10, vento 110 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso na 10, Gol 1723. Paulo Salvador, é o Gol, Vitor Bravo, X-Way, informando o término de reboque para a posição número 13 do Pátio 1. Vitor Bravo, X-Way, centro do término, bom dia. Obrigado, bom dia. Sol, Cidrão 9973, puxa bem de frente. Cidrão 9973, aguarde, puxa. Mantém, pra mim. Torre 5001 da Azul, ponto espera da 18, pronto para decolagem. Azul 5001, mantém a posição. Reposição Azul 5001. Torre de Salvador, muito boa noite. Rio 5972, com informação Alfa. Cópia Galeão, nível de voo 360, efetua RNAV. Rio 5972, boa noite. Aguarde cópia, prepare a subida Sanvo 1, Leda Doclo. Aguarda cópia, prepara Sanvo 1, Leda Doclo, 5972. Approach, good evening, Internet 6212 with information Alpha. Ocean S6212, call identification, descent flight level 050, variable med 1 arrival. Ocean S6212, descent flight level 050, variable med 1 arrival. Request flying donor. 6212, fly direct to TAP. Fly direct to TAP position, Ocean S6212, thank you. Salvador, o Azul 2774 acionado, pronto para o táxi, 47 a bordo, 3 horas e 49, alternar a caixa. Azul 2774, autorizado táxi, via parte principal, táxi em Índia, no ponto de espera, reporte pronto para decolagem, um ajuste no 014. Autorizado táxi via pátio posterior Índia, reportará pronto na 10, 1014 no ajuste 2774. Será o 9973, com dele com a equipe de solo, sim, que o ETR da Azul passa em retaguarda, autorizado push, reporte táxi. Pois ETR, vai iniciar o sinal 9973. Gol 9973, o solo foi 28, mantenha uma escuta, Alfa e Kilo para o PAT 3, a posição prevista é 2, Lima. Autorizado decolagem pista no 0, vento 120 graus, 7 nós. Salvador, boa noite, eu vou no 3 informação alfa, posição 2, autorização quando possível, Maceió. Bom, 3-4, boa noite, número 2 para a cópia, Maceió, prepara a subida Pucca, transição Aracaju. Pucca, Jamo Caju. Azul 4959, ponto de espera da ONA 0, pronto. Azul 4959, ali mantém ONA 0. Ali mantém, 4959. Pronto novamente, menos espaço. Tá, mas 15001 da Colom 31, chame o controle 119 decimal 8. Azul 2774, no ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem. Azul 2774, mantém o ponto de espera. Vai manter o 2774. Azul 4959, autorizado a decolagem da Cessna 0, vento 120 graus, 79. Autorizado a decolagem, Azul 4959. O Torre 5972 daí, eu tenho a minha 06-1000, que está pronta para as partidas. Guarda na autorização do Torre. Gente, aguarde, corre pro Rio 5972, mais um minuto. Azul 2774, alinhe, mantém, estimado para decolagem, 2 minutos devido à aeronave frente. Positivo, positivo ciente, 2774, alinhe, mantém, na pistão no Rio. Rio 5972, copia? Copia. Ele é autorizado nível 360, decolando a pista no zero com curva à direita, subida São Vão 1, Leda, Dóquilo, após a Pêndulo 44, conforme a rota do plano. Código transponder 5446, controle 119, decimal 8. 360 para o Galeão, autorizado, decolando a pista 10, com primeira curva à direita. Perfil São Vão 1, Leda, Dóquilo, a Pêndulo 44, pós-controle. Aciona 5446, controle 119.8 5972. Rio 5972, seja correto, confirmando pronto push. Pronto pushback, acionamento 62 e coordene com a equipe de solo, assim que a aeronave da Sideral passar a retaguarda, está autorizado push para pós-táxi. Coordene a guarda passar a Sideral, 5972. Azul 4959, decolou os 33, chama o controle 119.8, bom voo. 19.8, boa noite, obrigado. Táxi Sideral 973, 2 a bordo, 3 horas e 10, Altena Galeão. 2000 feet, Clinique 1014. Sinatic 212, descend 2000 feet, 1014, thank you. Motor observador da Tecnia 00, boa noite, informação Alfa. Qual a etapa? 3600, desse mantém a 4000 pés, Canadá 1-0, 1-4. Pesada, Gol Med 1, cruzado direto em TAP. Direto em TAP, protegendo para 4,6 com 6,14. A liberaria da Espanha 329, TAP? Chegamos. Grato. Nuno Salvador, boa noite, o Azul 4959, Coral no Bravo. Azul 4959, contato radar, voe direto Coral, erro de voo 140. Direto Coral, 4959. Salvador, boa noite, Rio 5964 para cópia. Rio 5964, boa noite, número 2 para cópia, prepare a subida São Voo 1, Leda, Motivan. Azul, Leda, Motivan. Azul 2774, autorizado a decolagem da pista no zero, vento 120 graus, 79. Autorizado a decolagem 2774. Quanto espera pronto se gravar na nossa estrela? LF62, clear LF6A, runway 10, report establish runway 10. Session LF6212, we'll report establish on my LFX-A for runway 10. Azul 2774, decolou os 3,5, chega o controle 119.8. 119.8, 2774, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 2774, decolado na Coral 1, Bravo. ...774, contato radar, submantenha nível 160, pós-2000, vou direto Coral. Pós-2000, direto Coral, Azul 4, 2774. Salvador, Azul 2534, Libra 200. Azul 2534, contato radar, desça para nível 050, chegada Bomed 1. 050, Bomed 1, Azul 2534. Sul, Azul 5001 vai passar 160, chama o centro na frequência 128.35, alterne 125.11. 1, 2, 5, 1. 7, 1, 2, 5, 1. Então tá, 1, 2, 8, 3, 5, 1, 2, 5, 1. Obrigado, boa. Bom. Vasco, passamos com 118, alterna Salvador, quando medir uma onda com 59. 6224, ele já está, Cris da Ponte Espera, quando no Ponte Espera, reporte pronto para decolagem, ajuste no 014. Passagem da ponte espera, quando pronto, chama, 612, established on the ILS for runway 10. LF6212, complete approach, contact the tower on 118.95. Contacting all tower 118.95, Ocean 6212. Colagem na pista 10, vento 120 graus, 89. 4, chegada Bomed 1, desça e mantenha nível de voo 060, que ele é não na 014. Bomed 1, 060, 1014 de voo, na 354. Rio 5972 para o táxi, POB 03, 3 horas e 25 minutos de autonomia, alterna Guarulhos. Rio 5972, autorizado o táxi, via site principal em Índia, reporte pronto para decolagem no ponto de espera, o ajuste no 014. Pátio 3, Pátio 1, Índia, ponto espera, porta pronto, Rio 5972. Ocean 6212, clear to land 110, wind 120 degrees, with 6 knots. Ocean 6212, clear to land 110. Geral 9973, decolou 140, chama o controle 119, decimal 8. 98, obrigado, boa. Geral 9973, contato radar, suba via saída, salvo 1, para o nível 360. Salvo 1, 360, 2000, posso valer, né? Bateu o perfil inicialmente, aguardando vetores, devido ao tráfego, com menor performance na saída da frente. 9973. Um minuto para 4134. Relativo. 73. Vou ir na proa sobre vetoração. A proa 170. Esquerda, proa 170. Limitado nessa proa até o cruzamento no nível 120. Caso de falha após 120, resta uma navegação na proa de Leda. 170, caso de falha com a radial? Caso de falhas, ao cruzar o nível 100, vou ir direto Leda. 100 Leda. Confirmando Rio 5974. 3600, desça para 2000 pés, pena não no 0-4. Após o TAP, completa a chegada Boné de 1, reporte localizador. Firmo, cancelada as restrições. Geral, motivo da vetoração, tráfego 2 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, passando 80, subida para 160, Alfa-Tango 72. Paciente, Geral, 9973. Controle Passaredo 2224. Passaredo 2224, contato radar, autorizado a chegada Bomed 1. Voe direto e TAP da presente, chame no ponto ideal de descida. Direto e TAP já está no ideal, já Passaredo. Se mantém o nível de voo 080, passaria do 2224. Zero. Se mantém 080, 2224. Remain in your frequency via Alpha and Kilo. Apron 3, position 111. Ocean 6224. Corrigindo Ocean 6224, já decolagem, o vento 120 graus, 7 nós. Precisar de decolagem 110, cinema 2 espaço, obrigado. 5972 a Rio, ponto espera da 10, pronto. Rio 5972 a Lima, tem 0. Pode ser rolagem do Avianca, se mantém 10, 5972. Gol 1134, posição 2 para o pushback, acionamento. Autorizado, gol 1134, reporte, pronto, push. Reporte, Aurelio. Corrigindo pelo táxi. Reporte, táxi. Ocean 6224, decolou 45, chama o controle 119, décimo 8. 198, obrigado, 6224, ótima noite. Obrigado, meu voo. Muito boa noite, 6224. 6224, contato radar, suba via saída Conde. Papo envia Cone 624, Azul Procurado envia Cone, tá presente? Prezado, Cone. Manda Cone, grato, 624. Azul 2774, vou ir direto, Raíra, da presente. Raíra, da presente, 2774. Rio 5972, autorizada a colagem da pista no zero, vento 110 graus, vento de nós. Autorizada a decolagem da pista no zero, Rio 5972. Federal 9973, chama centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 2835.251, 9973. Azul 2534, desce para 2000 pés, autorizado na LS, reporte no localizador estabilizado, ajuste altímetro no 014. 2000 pés, 1014, reportado estabilizado, Azul 2534. Voo 1354, desce para 3000 pés, ajuste altímetro no 014. Confere a mensagem voo 1354. Desça e mantenha 3000 pés, ajuste altímetro 1014. 3014, voo 1354. Passaria do 2224, retorno para 70 metros, curva esquerda e vai para o 045. Esquerda para o 045, emitida para o localizador. Deixa para 4000 pés, ajuste altímetro no 014. Passaria 224. Afirmo, esquerda para o 045, limite é o localizador. Deixa para 4000 pés, ajuste no 014, seu número 4 na aproximação. Passaria do 2224. Gente, esquerda do 45, limitado rock, deve ser até 4.2224. Controle ao Rio 5972, boa noite. Boa noite, Rio 5972, suba via saída Sanvo 1 para nível de voo 360. Via saída Sanvo 1 para 360. Sanvo 3600, chame a torre 118, decimal 95, com você. 295. Para puxa instrumento. Reportará quando pronto, 5974. Gol no 134, autorizado o táxi, até o ponto de espera, reporte pronto para decolagem, um ajuste no 014. No 014, via pátio índio, ponto de espera, reportará 010, gol no 134. Controle da China 6224, solicita 150 final. Gente, submantenha a nível de 150, China 6224. Salve 150, 6224, obrigado. 3600, utilizado pouso na pista no zero, vento 110 graus, meia dúzia de nós. Dure pouso na 90, 3600. Autorizado, Rio 5974, reporte táxi. Para táxi, 5974. Ponto de espera pronto, gol no 134, sem aeronave no final, da 110. Gol no 134, mantenha o ponto de espera. 737-800. Sente, sinal 224, não está com tráfego, não te esquece ainda. Gol no 354, o tráfego de esquerda, 9 horas, 5 milhas, no mesmo rumo. Passando 7000 em descida para 4000, equipamento é uma TR da passarela. Tráfico de peça, gol 354. Passaria do 2224, reduza para 2109. Reduz 2210, 2224. Cruzeiro 2224, seu limite agora é radial 290 de Salvador, informo que irá cruzar o localizador. Gente, mantenha a proa então, 224 e cruze o localizador. Afirmo. Gol no 354, desça para 2000 pés, está autorizado no LS, reporte no localizador estabilizado. Gol no 354. Porta estabilizado, gol no 354. Azul 2534, chama o centro do... Corrijo, chame a Torre Salvador, frequência no 895, está autorizado no LS, azul 2534. 895, azul 2534. 2224, desça para 3000 pés, ajuste o altímetro no 014. Desce 3000, 2224. Segue a aproximação, azul 2534. 3600, solo 052, montanha me escuta, alfa. E reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, não se escuta, 3600. Azul 4, corrigindo, azul 2, 3, 2, 5, 3, 4. Pouso autorizado, vento 1, 10 graus, 5 nós. Ele pousa, azul 2, 5, 3, 4. Direita, qual é a proa para direita, não? Direita agora na proa 130, passaria 2, 2, 4. Direita 30, chamar estabilizado. Excepcional 74, Zero Táxi, Zero Táxi Principal em Índia, Santos Espera, reporte pronto para decolagem, ajuste no 014. Deixa eu pôr no ponto de espera 5974. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite, Gorro. Azul 4959, Salvador. Prossiga, 4959. Final e LS. Gol 1354, continua se aproximando, o avião está livre. Aguardando, gol 354. Azul 4959, boa noite. Ana 224 está autorizada para o ano do Alfa Romeo 363. Boa no Alfa Romeo 363, da Ana 224. Salve 3600, próximo a Juliette. 00, sai da aeronave da Rio após ingresso, portal 5. Ok, vai receber a passagem da aeronave da Rio após ingresso e para o portão 5, 3600. Azul 2534, no solo 55, libera a direita, VTX Fox, mantém a escuta, prossiga via Alfa, reportante, corrija Alfa Kilo até o Pat 3, 4 Romeo, posição. Alfa Kilo, 4 Romeo, na sua escuta, azul 2534. Luma 354, ponto autorizado, pistona 0, 120 graus, 059. Eu depois pistona 0, ponto 354. 50? E chame Aracaju, em 1203 para a descida. Boa noite. Boa noite, 203, vai chamar lá. Pedro 2224, autorizado final ILS, chame agora a Torre Salvador, frequência do 1-8-2-9-5. Torre 895, estabilizou o seu desculpe com a excedência. 5972, chama o centro Recife, frequência 128-35, alterne 1251, boa noite. 28 5972 da Rio, boa noite. Boa noite. Azul 2774, Salvador. 58 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha nível de voo no 60. Agora com Ilhéus, frequência 120, décima 1. Boa noite. Mantenha a posição. Sendo passarei 2224, tá? Fui ali. Sim, passarei 2224, Gol no 354, no solo 57, libera a próxima direita, via Taxi Foxtrot. Mantenha a minha escuta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 4. Foxtrot, Alfa, Juliette, para o 4, na sua escuta, 354. Passarela 2224, ponto autorizado, pistão na 0, vento 1-1-0 graus, 079. 2224. Corre 5974. 3-4, ali mantém, pista na 0. Ali mantém. Prossiga. Liga 5974. Prossiga, Liga 5974, na escuta. Nossa, na ponte, espera pronta. Queria saber se eu já ia autorizar o gol em ela, que nós estamos gastando combustível aqui. Passarela 2224, no solo aos 0200, liberou via Eco, mantém me escuta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, remota 12 do pátio principal. Alfa, Juliette, qual que é o gate? É remota 12. Alfa, Juliette, remota 12 pro passarela 2224. Nono 34, decolagem autorizada, 1 a 00 graus, 0629. Excelente. Rio, após a rolagem do Boeing da Gol, autorizado na área manter. Sim, Gol 1134, decolada 02, chame controle 119, décima 8. 198. Gol 1134, tá passando 1500. 1134, contato radar na decolagem, suba via saída Pucca para nível 350. Pucca, a gente precisa fazer gol 1134. Rio 5974, vento 120 graus 059, decolagem autorizada. Iniciou pista 10, 5974. Rio 5974, decolada 04, chame controle, 199, décima 8. 098, pô. Controle. Controle. Controle Salvador, é o Rio 5974. Rio 5974, contato rádio para decolagem, suba. Controle Salvador. Não, 1 para nível 3, 4. Controle Salvador. É o Rio 5974. 974, Salvador. Decolado, tá cruzando 2000, autorizaria a PROD, Leda? Leda, autorizado, contato radar, autorizado ascensão nível 340 e voa Leda. Sentirá presente Leda, autorizado 340. 1134, chama o centro Recife, frequência 12545, alterne 2800. 12545, 2800. É, 5924, chame Recife, frequência 12835, alterando 251, solicitando esta prova. 2835, 251, boa, 5924. Boa noite. Salvador, muito boa noite. O Azul 27 no 3. Boa noite, 27 no 3, acione identificação. Acionou. Azul 27 no 3, contato radar, 69 milhas, ordem de Salvador. Mantenha nível de voo 140, na proa de Belf, para interceptar a chaleira Belf. Reporte no ponto ideal de descida. Um ajuste 1014, Salvador. Cliente, já voando do Belf, passará para a descida. Identificação, dessa via chegada a voo médio 1 para nível de voo 050, ajuste altímetro 1-0 no carro. Bem, eu fui para o... Zona, 6258. Que zona para o de Itap, 6258. Dois, incidente de deformação, Alfa. Passareiro 2222, acione identificação, proa de Amã para interceptar a chegada Amã. Está autorizado a descida até nível de voo 060. O ajuste altímetro no 0 no 4. Descendo para 060, proa de Amã, 0 no 4, ajuste. Passareiro 2222. 29713, ponto ideal. 2713, desça para 4.000 pés, está de altímetro no 0 no 4. 4.014. Do 2224, vetor para sequenciamento, curva direita, voe proa 160, limite desta proa é a radial 270 do VOR Salvador, de forma que irá cruzar o localizador intencionalmente. Se falhar as comunicações, ao cruzar esta radial, vai reassumir na proa de turno e completar o procedimento LSXUI para a coluna 160. Só número 2 na aproximação. Tá frente, tá. Curvando agora para 160, passareiro 2222. Puxando a 6258, após Itap, vai voar Duna, descendo para 2.000 pés, ajuste 1014, está autorizado a sinal LS e aponte o localizador. Sete descendo para 2.000 pés, após Itap, Duna, Xené 6258. Passareiro 2224, está autorizado a descida para 4.000 pés. Descendo para 4.000, passareiro 2222. Confirma, manter alguma restrição de velocidade, pode manter a presente? Pode manter a presente. Beleza, 2222. Boa noite, passarei 2222 com a alfa remoto 12. Tem Quatro, 2222, prepara a saída Arboruno, transição a left e aguarde um minuto.